Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Du Assad. A América do Sul está na contramão dos acontecimentos da música clássica, e por essa razão, poucos artistas brasileiros podem almejar um verdadeiro reconhecimento internacional. Por mais que nos gabemos, com razão, aliás, de nossos pianistas, os únicos artistas brasileiros que são hoje uma referência mundial indiscutível são Sérgio e Odair Assad. Qualquer estudante de violão em qualquer parte do mundo, se perguntar quem é o maior duo de violões, responderá Assad Brothers, sem pestanejar, uma unanimidade que não existia desde Segóvia. A parte a finesse, a agilidade e a sincronia miraculosa, eles criaram todo um novo conceito de repertório que mesclou o tradicional com novas composições de gênero crossover muito antes disso virar moda. Nascidos em Mococa, a sua trajetória musical começa pelas mãos do pai, o bandolinista Jorge Assad, em São João da Boa Vista e em Ribeirão Preto, no interior do estado. Quando eu tinha 12 anos, dado que eu não consegui que meu pai me ensinasse nenhum acorde, eu pedi ao meu tio que me ensinou um ré menor daqueles. Eu aprendi uma sequenciazinha básica. Aí vivi atrás da minha mãe para ela cantar e eu acompanhar. Quando meu pai viu aquilo, ele falou assim: se ele consegue fazer isso, deve conseguir acompanhar o bandolim também. E logo no dia seguinte, eu daí quis aprender também. Ah, quero aprender, já que ele está fazendo, eu também quero. O meu pai aprendeu as coisas de ouvido, e o que ele passava para a gente é aquela noção de harmonia, aquele negócio do Paraguaçu, de primeira, segunda e terceira posição, é assim que ele faz até hoje, né? Este foi de Alberto Ginastera, o quarto movimento, Ruvido e Ostinato, da Sonata para Piano número 1, opus 22, em versão para dois violões de Sérgio Assad, tocada pelo duo Assad. A experiência do choro deu-lhes a legendária agilidade de reflexo e proporcionou as primeiras aparições públicas. Sérgio Assad. Mas os apreciadores de violão convenceram o pai de que o caminho estava no estudo do violão clássico, como nos conta Sérgio Assad. A gente foi procurar o Sávio. Só que o meu pai, ele tinha uma noção talvez equivocada, né, de que nós éramos gênios. Ele trouxe a gente para o Sávio e ele achou que o Sávio não ficou tão entusiasmado com a gente quanto deveria ter ficado. Aí ele falou assim, ah, vocês não vão estudar com esse cara não. E voltou para o interior e pronto. Ouvimos de Joaquim Rodrigo o terceiro movimento, Allegro Vivace, da Tonadilha para dois violões, tocado pelo duo Assad. No final dos anos 60, o extraordinário duo formado pelos cariocas Sérgio Eduardo Abreu se projetou no Brasil e no mundo de uma maneira cintilante. Por esta razão, a família Assad procurou sua professora, a argentina Monina Távora. Quando fomos para o Rio, meu pai foi convencido de levar a gente para conhecer a Monina por um jornalista. Tinha aquele, aquela história de violão lá no Rio, Euclides Lemos, um grupo ali de violão que era legal, Otto Saleiro. Aí veio o Oromar Terra falar da Monina também, dizendo que a gente tinha que ir lá conhecer a grande professora. E meu pai levou a gente para lá. E acabou ouvindo o que ele queria ouvir. Ah, esses meninos têm muito talento, estou vendo o Du Abreu de novo. Exatamente o que ele queria ouvir. Mas a Monina era uma pessoa musicalíssima. Então brigava muito com a gente. Dizia, vocês estão fazendo música, vocês não sentem nada. Música você faz com as tripas. Mas ela descortinou o mundo pra gente, que era um conto de fadas. Né? Ah, vocês vão fazer uma carreira internacional, vocês vão conhecer o mundo, que acabou acontecendo mesmo. Ouvimos de Rameau, Le Cyclope, em versão para dois violões, de Sérgio Assad, interpretado pelo duo Assad. A professora Monina Távora passou uma década no Brasil e só ensinou regularmente quatro alunos, os irmãos Abreu e os irmãos Assad. Thank you. Ouvimos de Mario Castelnuovo Tedesco o terceiro movimento Rondó Mexicano do Concerto para dois violões e orquestra, Opus 201, tocado pelo Duo Assad, acompanhado pela Sinfônica de St. Gallen, regida por John Nashlin. Nos anos 70, o Duo Assad lentamente construiu uma reputação nacional e algumas de suas gravações foram encomendas. Eles dividiram uma gravação integral da obra de Villa-Lobos e Sérgio gravou, solo, as obras vencedoras de um concurso de composição promovido pela Funarte. Thank you. Ouvimos de Amaral Vieira, Divagações Poéticas, ao violão Sérgio Assad. No início dos anos 80, entretanto, surgiram as primeiras oportunidades para tocar fora do Brasil. Cada apresentação criava oportunidades para retornos e gradualmente do Assad construiu uma carreira que os obrigou a residir na Europa a partir de 1984. Afastados do ambiente musical brasileiro, a identidade do duo ficou mais forte quando eles assumiram sua vocação de quebrar barreiras entre gêneros e escolher seu repertório exclusivamente pela qualidade e afinidade musical. Sérgio Assad. Ficou muito forte porque na realidade a gente completava, um completava o outro, entendeu? O Odaí sempre foi muito, teve muita facilidade para tocar, então tudo que ele botava a mão ele fazia melhor que eu. Né? Eu passei a fazer arranjos para tocar com ele. Nesta época, Sérgio, que havia abandonado a composição, voltou a escrever. Eu entrei para a escola de música lá no Rio e todo mundo fazia música do Decafônica naquela época. Aí eu me sentia ridículo, né, com as minhas coisinhas tonais e não sei o quê. Me senti tão diminuído que eu parei. Eu só fui retomar essa história de escrever bem mais tarde. Hoje ele é um dos compositores mais requisitados no mundo do violão. Mas isto é o assunto para um programa sobre o Sérgio Assad, compositor. Thank you. ouvimos de Sérgio Assad Farewell, parte da trilha sonora para o filme Natsu no Niwa, interpretado pelo Duo Assad aos violões. A relação do Duo Assad com Radamés em Atali é proverbial. Ouvimos de Radamés em Atali, da suíte Retratos, valsa, interpretada pelo Duo Assad. Um verdadeiro salto na carreira do Duo Assad foi sua associação com Astor Piazzolla. Toda vez que o Piazzolla ia tocar em Paris, ele não ia para um restaurante depois do concerto. Ele ia para a casa do Michel Pons, que ele adorava a comida da Jacqueline, a mulher do Michel. A gente tocou as coisas dele, ele ficou tanto entusiasmado. E ele disse aquela noite que ele ia escrever para a gente, e aquela peça abriu muita porta para a gente. Foi uma sequência assim, de eventos impressionantes. Thank you. ouvimos de Astor Piazzolla, Tango Suite, interpretada pelo Du Assad, para quem, aliás, esta obra foi composta. Hoje, Sérgio Assad vive em Chicago e Odair em Bruxelas, mas eles passam a maior parte do tempo em turnê. Nos últimos 15 anos, a lista de suas colaborações vai desde Yo-Yo Ma e Nadia Salerno-Sonnenberg até Egberto Gismonti e Fernando Soares Paz, que era o violinista de Astor Piazzolla. Eu devo ser a pessoa que mais fez versões diferentes da Quatro Estações de Piazzolla. Né? Eu fiz uma para dois violões com orquestra. E a gente vai estrear isso agora em agosto, lá em Belo Horizonte, e a gente vai tocar no Hollywood Bowl também. Ouvimos de Astor Piazzolla, Esqualo, ao violino Fernando Soares Paz e aos violões Sérgio Odair Assad. Nossos profundos agradecimentos a Sérgio Assad por conceder-nos essa entrevista informal e pedimos desculpas aos ouvintes também pelas interferências que existem na gravação por causa disso. Também agradecemos a Luciano César Moraes por co-dirigir a entrevista e a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, faça no e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.